Legal, legal. Estamos de volta com o programa Lixeirinha na sua Rádio Unifra FM 101.3. Eu tô aqui com o Jack Rubens. O Rubens é um cara que tá morando aqui conosco e ele toca bandolim no Mustache Zé Pasto, uma banda que toca aqui nas ruas de São Paulo, nessas escadarias de metrô e onde mais vocês tocam? Em ônibus, açougues, lojas de aquário e antiquários. Legal, legal. Só não tocam em velórios, pelo jeito que... Tocamos, né? Tocamos em velório. Ah, legal. Então é cama, mesa e banho aqui o repertório deles também. E ele selecionou umas músicas aqui pra gente ouvir no programa. Ninguém melhor do que ele mesmo pra comentar as músicas que ele separou aqui pra gente e o porquê. Como é que é aí? A gente vai começar ouvindo um clássico da música folk norte-americana de um cantor chamado Uzi Guthrie, que a música se chama Ramblin' Round. Legal. Daqui a pouco a gente volta. Ramblin' around your city, ramblin' around your town. I never see a friend I know as I go ramblin' around, boys, as I go ramblin' around. My sweetheart and my parents I left in my old hometown. I'm out to do the best I can as I go ramblin' around, boys, as I go ramblin' around. Peach trees, they are loaded, and the limbs are bending down. I pick 'em all day for a dollar, boys, as I go ramblin' around, as I go ramblin' around. Sometimes the fruit gets rotten, falls down on the ground. There's a hungry mouth for every peach as I go ramblin' around, boys, as I go ramblin' around. I wish that I could marry, I wish I could settle down, but I can't save a penny, boys, as I go ramblin' around, as I go ramblin' around. My mother prayed that I would be a man of some renown, but I am just a refugee as I go ramblin' around, boys, as I go ramblin' around. Continuando com a lista aqui do Rubão, A gente vai ouvir agora o meu cantor preferido, Bob Dylan, com Positively for the Streets. You're so hurt, why then don't you show it? You say you've lost your faith, but that's not where it's at. You have no faith to lose, and you know it. Talk behind my back. I used to be among the crowd you're in with. Do you take me for such a fool to think I'd make contact with one who tries to hide what it don't know to begin with? Surprise. You say, how are you? Good luck, but you don't mean it. When you know as well as me, you'd rather see me paralyzed. Why don't you just come out once and scream it? Good when I see the heartbreaks you embrace. If I was a master thief, perhaps I'd rob them. And though I know you're dissatisfied with your position and your place, don't you understand it's not my you could stand inside my shoes, and just for that one moment, I could be you. Yes, I wish that for just one time, you could stand inside my shoes. You'd know what a drag it is to see. Escuta porra esse negócio de lixeirinha. Nossa, é bom demais esse negócio. É bonito demais. Nossa. Ok, estamos de volta com o lixeirinha. A gente acabou de ouvir aí Bob Dylan com Positively 4th Street. E muito obrigado a todos os ouvintes que tiveram paciência de ouvir a gente até o fim. Eu gostaria de agradecer aí o pessoal da Rádio Unifra FM, o Banzé, o Alcântara. E para quem estiver ouvindo a reprise no domingo, é bom lembrar que na sequência tem 101.rock, programa do Daniel Magu, ao vivo. E queria mandar um beijo para todo mundo. Um beijo para Paula, para Bruna, para Aninha, que passou uns dias aqui conosco. Foi muito agradável a presença dela. Gostaria de oferecer essa próxima música para ela, que eu nem sei qual que é ainda, mas lembrando que esse programa está sendo agora apresentado diretamente daqui de São Paulo, não estou mais em Franca. É isso aí, então abraço para todo mundo. Gostaria de mandar um beijo para alguém? Como é que é? Eu gostaria de mandar um beijo para todas as mães solteiras. Oh yeah, um beijo para todas as mães solteiras. E um abraço aí pro pessoal da Unifran FM. Muito obrigado pela oportunidade. E com o que a gente vai fechar o programa, Rubens? Agora com uma homenagem ao George Harrison, que fazem 10 anos que ele partiu, né? Com a música All Things Must Pass. Ótima pedida. Semana que vem tem mais. Até. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and has left you with no warning. It's not always been this great. All things must pass. pass away. Sunset doesn't last all evening. A mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always been this great. All things must pass. All things must pass away. On my way, face another day. Our darkness only stays a nighttime. In the morning, it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. All things must pass. All things must pass away. Ok, agora para fechar o programa mesmo, a gente vai de Win com Monique the Freak. She's a freak, Monique. I think I'm gonna tweak. She's a freak, Monique. I can hardly speak. She's a freak, Monique. I think I'm gonna tweak. She's a freak, Monique. I can hardly speak. I'm a girl, you looking sick. Moving all across the club. So